na minha frente, eu viajo no movimento. Na hora a minha mente passa porra, de repente, imagina tudo dentro. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem pra escurar, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então viaja de avião, uma princesa, uma pressão, se abatuva pro malvadão. Sinta além dos ouvidos. Alto-falantes Snake. Quando viajei no topo, quando vi meu celular tava com 4%. Tentei te ligar, não vou nem quitar. Nesse meu comitê, eu tô enchendo. Daqui a pouco eu chego em casa, essa janta de metro e arte, deixa o chiquinho. Eu vou passar na tua casa pra não beijo na tia, chama esse 100%. Viajei com ela fumando um balão. Sim, tem outra dimensão, mas a vida não mexe com meu coração. Vagabundo se orienta. A sua festa está completa. Comenta, o tempero dela tem pimenta. Seu risco comendo marimbondo, desmontando essa puta de veneno. Na hora da minha mente, pensou puta que mata, mata, mata, com barulhento. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem pra escurar, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Mundo viaja de avião, uma princesa, uma pressa, musa, bacufa, todo malvadão. Joga beijo, faz carão de paqui, de paqui. De tesão, vai com calma no coração. Ela diz que tesão não é crime, que o gosto não me define. Então vou botar minha bolsa de time, vou baixo pra lutar de fine. Vou trair pro teu caminho, depois de passo do César. DJ Luan Indiscutível. Um fã de som automotivo.